chuva me molhar pelas ruas. Vou andar, estarei pensando nela. Caindo na janela, vou lembrando dos bons momentos que passei ao lado dela. Mas a solidão chegou e acampou ao meu lado, trazendo recordações inesquecíveis do passado. Vivo pensando e sonhando com a nossa reconciliação. Seria um momento mágico, um momento de emoção, mas volto à realidade, então me bate uma saudade, bate também um coração apaixonado, um amor sufocado. Eu estou pensando nela. A chuva me molhar pelas ruas, vou andar, estarei pensando nela. Está difícil conviver com tudo que me restou. Vou procurando, vou tentando encontrar uma saída ou alguém que apareça pra fechar essa ferida. Mas tudo se torna difícil quando volto a pensar nela. Fico cego, fico louco quando paro, penso nela. Toda noite é um tormento, é sempre ela que estou vendo. Este amor vai me levando até o fundo do mais sofrido sentimento. Eu estou pensando nela. Eu estou pensando nela.